Bom dia, 5722, por gentileza, 129, senhor. Ok. Bom dia, Salvador, Webjet 5722. Bom dia, 5722, a informação vigente é a Juliette, está pronta a cópia, o 320 para Brasília. Pronto, temos a Juliette. Ok, Web 5722 autorizado para Brasília, nível de voo 320, pela Apresolu 17, decola da cabeceira 10, curva à direita, subida gole, transição ofito. Transponder é o 5120, controle em 1980, cotejo. 320 pela Persulo 17, decola da pista no zero, curva direita na gole o fito. 5120, controle 198. 5722, chama para puxa acionamento no portão 11. Chamaremos no 11. Rotan 3171, pushback, acionamento, gate 07. Tá livre, pushback, acionamento, chama para o táxi, o TAN 3171. Livre, reporta o táxi, TAN 3171. Informação, Índia. 9, por gentileza, já tá operando agora. Ah, obrigado. 07, cheque o tanque, chame a torre, 11895. 1895, até daqui a pouco. 3890, a informação mais atualizada é a Juliette. Eu tenho aqui o 330 para Recife, sua copia? Informativo, aceito o 330, garantindo. Salvo, bom dia, agora na 605, livrou, não sei quanto. Portanto, 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Pucca, transição Caju. Transponder é 5123, o controle em 198. Apenas corrigindo a curva à esquerda, Pucca Caju, ok? E autorizado Recife nível 330, Whisky 58, decola da 190, curva à esquerda, saída Pucca Caju. Transponder 5123, controle 198, TAN 3890. Correto, TAN 3890, chama pronto para o puxa, acionamento no 9. Passará pronto. Paulo, bom dia, agora na 605 na Alfa. Bom dia, no 605, prossiga na Alfa e chama antes da taxa, sua Juliette. Alfa, onde é Juliette, agora na 605. Apolo meio de novembro, Alfa, Salvador, Salvador, qual a intenção de voo? GL Valência, é isso? Sente, aguarde um instantinho. Atinge, mantém 5 mil, tá 2597. Desça para 2 mil sem restrições, com 2100 lojas. Alfa na escuta para cópia. Índia November Alfa está autorizado para Salvador. Salvador com TGL em Valença. Um no meu pé direto pela linha do litoral. Decola da 17, curva direita para o corredor Axé. Transponder é o 0170. Controle opera em 119.8. Vento para o 607. Venta calmo, livre pouso, pista 10. Venta calmo, obrigado. Corre com 18.95, qual é o POB e o pátio que se encontra? Gente, bom voo. Juliette, boa nome 05. 605 ingressa via Índia, portão 03. Índia 3, boa nome 05. Estacionamento, chama pro táxi, o Índia 9 grau. É 22, livre posicionamento, QNH 1014, chama para o táxi. É 07, no solo 07, bola direita 1219. Direita 219. Solo 607, livrou, bom dia. Bom dia, no 607, prossiga na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. Na Alfa antes da Juliette. Total 9910, está agora 2 milhas para o externo em aproximação, redução cheque para pouso, torre 11895. 11895, obrigado. E 14, bom voo e bom dia, 3171. Bom dia, 3171. Salvador, 3890, pushback, acionamento, portão 9. 3890, coordena com a equipe de solo após o táxi do Webjet, a sua cauda está livre, puxa acionamento, chame para o táxi. É, caso desista, está livre acionamento na posição, aguardando aí expectativa de 2 minutos para o táxi do Web, ok? Afirmo, portará táxi 3890. Estamos com pouso autorizado, total 9910. November Alpha, táxi autorizado, tem interseção, reporte para ingresso, pista no 7. Pista no 7, está passando por na 4 do externo, checa 3, 2, 1, 1, 8, 9, 6. Estabilizou, 18, 9, 5, obrigado, 3, 5, 9, 7. Solo L5722, gate 11, vai ter que retornar a posição aqui. Não compreendi, vai retornar ao gate, é isso? Ao gate, afirmativo. Sim, cliente. Botão 890, então livre posicionamento no 9, chama para o táxi. Ok, reportará táxi, está livre, se tiver com o TAN 3890. O Web 5722 tem expectativa de quanto tempo retorna para o gate? Em um minuto já está no gate. 5722. Não, e quanto tempo chama para o novo push? Sem previsão. Gente. O número 07 ingresse via Juliette, portão 05. Juliette, seguindo para o 5607. Torre Salvador, bom dia. Está 3597 na final da 10, trem de pouso baixado em trava. 7357, tráfego avistado, 1-2 para o pouso, tráfego para 7 cruzou a cabeceira, agora liberação de pista, o vento é calmo. Gente, vento calmo, aguardando liberação do tráfego 357. Oi, Salvador, muito bom dia, tá 3171 no ponto, pela pista no zero, está pronto, fiz uma jornada na locação. Afirmativo, assim que a aeronave na sinal passar, autorizada e manter a nossa companhia. Ok, após a passagem da nossa companhia em nossa frente, pista no zero, ali mantém, 3171. Total 9910, no solo 12, libera direito 129. Agora 1219, confere? 129. 3597, pouso autorizado, pistola 0, vem até campo. Livre pouso, pistola 0, tá 3597. 90. Bom dia, total 99 no zero, prossiga na Alfa e Kilo, pátio 3. Muito bom dia, então segue na Alfa, Kilo, pátio 3, total 99 no zero. Dois da web, já tem condições de reiniciar um novo pushback. 35722, atenta ao tanque, tá puxado no portão 9, coordenem com a equipe de solo, assim que tiver liberado aí, o setor tá livre, puxa, chama para o táxi. Afirmativa, faz tanque, até beleza. Solo Salvador, o TAN 3890, para o táxi. Com 1038 a bordo, alterna Natal, autonomia de 3 horas e 40 minutos. 3890, prossiga na Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10, QNH 10 no 4, quando pronto a torre 1895. Bom voo e bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 1895, bom dia, 3890. No solo 15, direita 121. 219, boa. Quanto para a decolagem? 597, livrão. 3597, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes do ataque, seu Juliette. Importância Juliette pela Alfa, 3597. Alfa 3171, decolada azul no 64119, decimal 8, lugar. 198, obrigado amigo, bom dia, bom trabalho, tá? 3171. Boa. Salvador, bom dia, tá 3171, passando 2000 pés no perfil da Dael Leda, na sua escuta. 3171, este é o controle, meu cordial, contato radar, gira direita, Leda, sem restrições, subindo o câmbio. Direita, Leda, sem restrições, obrigado, Altan 3171. Número Alfa, vento é variável com dois nós, livre decolagem. Então 3517, ingresso Juliette, portão 7. Juliette 07, 3517. Salvador, bom dia, Altan 3890, ponto de espera, Cristão 90, pronto. Altan 3890, alinhar de Cláudio 0, autorizar, questão. É, vamos alinhar e manter, eu tô com a viatura, vai fazer um resto da vistoria aqui, tá? Está 10, ok? Alinhar e manter, cabeceira 0. Ok, ali mantém, cabeceira 0, Altan 3890. Ok, a saída então deve ser Dael, Leda, Bidev, ok? Dael, após direto para as posições Leda e Bidev. Dael, Leda, Bidev, obrigado. Quem tiver, tá pronto, conta no 605. Ok, gente, só um instantinho. Obrigado. 19, controle agora 119, decimal 8, volta até a volta. 19, 8, controle até a volta, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia November Alpha. Papa Romeu, Índia November Alpha, esse é o controle Salvador, meu cordial, feliz ano novo. Qual é a autonomia, por gentileza? 47. 407, ok, aeronave da Gol, da TAM, está ingressando no portão 7, não tenho visão do setor, se ela já estacionou, encostou. Esteja atento, está livre o táxi Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, QNH 1014, quando pronto a torre 186. Bom dia. Juliette Alfa 186, ponto de espera 90, está visual com a aeronave da TAM já no box. Pedro, apenas a frequência da torre 1895, ok? 1895, sim. Fala Salvador, bom dia, azul 4069, dando uma linha Juliette. Bom dia, 4069 da Azul, 360 para Campinas, copia? Zero, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Zanetti. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Dael, após direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5127 e o controle 1980. Contexto. 4069 da Azul, autorizado Campinas com 360. Fundo meio até Belo Horizonte Zanetti. Decola da 10 com curva direita na saída da El. Dael Leda, Leda Bridge, transponder 5127, vamos para a saída 119, decimal 80, para o 4069. 4069, correto, cotejamento, chame para o puxo acionamento no 01. Vem para chamar puxo acionamento, 4069. Tudo em uma golfe, controle? Iniciante Romeu Lima Golf, acione 5114, prossiga em condições visuais 065 para Montes Claros. Salvador, bom dia, tá 3890, passa 2 de 100, Puca, Caju. 3890, controle, meu cordial, está em contato, radar. Contato, radar, tá 3890. Torre Salvador, muito bom dia, Web 5722, Ponte Cara, dá 1-0, pronto. 5722, pista no zero, aliás, decolagem autorizada, vento variável 2 nós. Livre decolagem 1-0, 5722. É o gol 1-6-4-2? 1-6-4-2, Recife 390, copia? Copia. Ok, gol 1-6-4-2, está autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5131 e o controle 1980, contexto. O voo 1-6-4-2 está autorizado destino via rotação de voo nível 390, Puca Caju, Aper Whisky 58, 5131, 1198. Paulo Salvador, boa noite, 04, bom dia, ciente das condições para o Galeão. O gol 642, correto o cotejamento, chama pronto para o push de acionamento no 06. Vai chamar para o push de acionamento 06-642. O gol 804, copia. Demantiu. Gol 804, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruff, após Upper Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Dael, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 514, corrijo, 5134 e o controle 198, cotejo. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper November 857 segura, Upper Zulu 16 Gruff, Upper Zulu 14 Toquim, decola na saída da El, a pista é 1-0 com curva direita, Leda Bidev, Transponder 5-1-3-4, 19-8 controle, gol 1-8-0-4. 804, correto, confirmando a subida da El, após Leda Bidev, chame pronto para o puxa-acionamento no 0, no 10. Afirmativo, decola da 10, da El, Leda Bidev, 9804, está no portão 10, a curva da puxa vem no acionamento. 25198, controle, bagagem. Bom dia, senhora, até amanhã, Web 5722. Certo. Para Guarulhos, copia? Copia. Ok, gol no 607, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. Transponder é 5133 e controle em 198, cotejo. Passando 2900. 722 é o controle, está em contato, radar. 5133, transponder 198 ao controle. Gentileza, sou mais uma vida frequência para centro Recife. Também 1251, três tentativas, tem uma resposta. Positivo, vamos anotar algumas frequências? Vamos lá. A secundária no setor é 13325, eu tenho mais duas, 1260 e 1288. Eu acredito que o senhor consiga falar em uma delas. Beleza, 3325, 260, 288, muito obrigado agora. Até a próxima. Boa. Web 5722 pode aprovar o FITO? Ainda não. 3153, desça para 5000. 5000, 3153. Web 722, controle. 722, adiante. É, o melhor centro de controle do Nordeste acaba de lhe autorizar o voo direto, Ofito. Obrigado, obrigado. Concordamos. Controle, o 3890. 3890, eixo ao controle, Salvador. O senhor vai chamar agora Recife 12545, prossiga. Obrigado, vai solicitar Recife 12545, da 3890. Obrigado, bom dia. Boa. Siga. Romeu Lima Golf, Salvador. Muito grato, anotei. Controle, Papa Romeu, Índia Nova Alfa, passo agora para o debate. Papa Romeu, Índia Nova Alfa, estamos cientes, sempre para o retorno. O Gol no 605 está na escuta para cópia, 360 para o Galeão. Bahia 05, copia 360. O Gol no 605 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APER November 857 até Seguro, após APER Zulu 16 até Gruff, após APER Zulu 14 até Toquim, decola da cabeceira 10, curva direita, subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5142 e o controle em 1980, cotejo. Aprovado o Galeão 360, via pelo November 857, segura a presiluna 6 Grosso, a presiluna 4 Toquim. Decola a pista 10, direita da El, Leda, Bidev, 5142, transponder, controle 198. Correto, no 605, chama para o puxa acionamento. Chamar o 605, tá no portão 3. Salvador, muito bom dia, Trip 5514, sete na informação Juliette, autorização Aracaju 170. Trip 5514, é isso? Qual é o 170 para Aracaju? Sim, senhor, 170. Ok, será recoordenado agora no instante aqui o Trip 5514.